CBN Brasília. Saúde. Oferecimento Centro Médico Hospitalar Anchieta. Medicina com atestado de excelência. Eu converso agora com o professor da pós-graduação em gastroenterologia da Faculdade PEMED, Dr. Carlos Saúl. Dr. Carlos, bom dia, tudo bem? Bom dia, meu amigo. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Tudo ótimo. Dr. Carlos, hoje Sim. O tema é refluxo, hein? Desconforto enorme, é horrível para quem sente. Agora, Isso. Como a gente identificar esse refluxo e por que ele ocorre? Pois é, amigo, realmente é um dos problemas que mais está nos preocupando na gastroenterologia. Sem dúvida nenhuma, nos tempos atuais, eu posso te dizer sim que é aquela doença orgânica que nós mais gastroenterologistas estamos lidando. Está aumentando muito o número de casos de refluxo. O que, que é a doença do refluxo, né? É uma situação no qual o paciente passa a ter, a pessoa passa a ter o retorno do conteúdo do estômago, e principalmente do ácido do estômago, que volta para o esôfago. Isso normalmente não deve acontecer. Nosso estômago produz ácido para atuar sobre os alimentos que chegam no estômago, para digerir, desmanchar e depois levar isso em frente. O que está acontecendo e o que acontece no refluxo é que esse ácido começa a refluir, voltar para o esôfago. E o esôfago não está preparado para ter ácido. E com o tempo, esse retorno do ácido começa a irritar, a inflamar, por assim dizer, o esôfago distal, a parte final do esôfago, e a pessoa começa a ter sintomas. O sintoma-chave é azia, aquela sensação de queimação, assim, que vem de baixo para cima, atrás do osso do peito. Todo refluxo começa por uma azia, doutor Carlos? Exatamente. O sintoma principal é esse. Existe um outro sintoma que a gente chama em medicina de regurgitação, que é aquilo que o paciente nos diz, olha, doutor, parece que o que eu como daqui a pouco volta tudo quase aqui para a garganta, ou eu sinto que vem uma água amarga em direção à minha garganta. Isso também é outro grande sintoma de refluxo. Os dois principais, é a azia e a regurgitação. A azia é um sintoma tão importante que a pessoa que é portadora desse sintoma de azia, e que tem isso com uma certa frequência, por exemplo, que tenha pelo menos umas 3 vezes por semana, e que já tenha isso há mais ou menos uns 6 meses, nós já rotulamos como doente do refluxo. Esporadicamente, assim, todos nós podemos ter pequenos episódios de refluxo quando se faz algum excesso alimentar. Principalmente depois assim. De uma feijoada. Exatamente, depois de alimento muito denso, muito condimentado, muito volumoso. Mas isso é uma coisa episódica, não dá para dizer que essa pessoa é um doente do refluxo. Agora, quando isso começa a se repetir, então esse sim. E tem que ter cuidado, porque essa doença ela não é uma coisa assim tão inocente, não. O refluxo, à medida que ele vai se intensificando, vai lesando o esôfago, começa a formar no esôfago pequenas lesões que parecem aftas, que a gente chama de erosões, mas que podem virar ulcerações, e o esôfago pode se estreitar também. Agora, como evitar, doutor Carlos? Pois é, então o que está provocando esse aumento que a gente está vendo hoje? É exatamente os erros alimentares, os maus hábitos alimentares e os maus hábitos de vida. As pessoas hoje estão comendo em doses enormes. As refeições hoje são cada vez mais volumosas, mais copiosas, absolutamente desnecessárias. Nós estamos comendo muito, muito mais do que o nosso organismo necessita. Nós estamos jogando dentro do estômago um volume muito grande de alimento, e que o estômago tem que produzir uma grande quantidade de ácido para conseguir digerir aquilo tudo. Doutor Carlos, mas é muito mais sobre quantidade ou sobre a qualidade do alimento? As duas coisas, amigo. Observou bem as duas coisas. Não é só a quantidade, como a qualidade. Nós estamos abandonando os hábitos saudáveis, as alimentações que deveriam ser a base de frutas, verduras, legumes e cereais. Cada vez mais as pessoas se distanciam disso. Frutas, verduras, legumes e cereais é o tipo de alimento que o nosso estômago se dá muito bem, que ele lida muito bem, que ele faz uma digestão fácil e rápida. Agora, o que nós estamos colocando em estômago? Gorduras, frituras, carnes, alimentos elaborados, artificiais, esses lanches, enormes, hambúrgueres e coisas assim, que são alimentos totalmente contrários a uma alimentação normal, uma fisiologia normal. E lógico que nós pagamos um alto tributo por isso, que é a digestão demorada, a distensão do estômago, a produção de ácido. Claro, depois disso, uma hora e meia depois de uma refeição dessa, começa o refluxo. Então, daqui a pouco, a pessoa, no meio da noite, é despertado por aquela sensação de queimação que tem atrás do osso do peito, que às vezes os pacientes brincando de olho, doutor, dá vontade de botar um extintor de incêndio boca abaixo, fala a queimação que as pessoas têm. E o que, que é isso? É o ácido resultante da digestão de dessas quantidades, dessa qualidade de alimento alterado, que é provocado e que reflui. Então as pessoas, a conduta para acabar com a doença do refluxo é exatamente retornar os padrões de alimentação saudáveis, habituais. Uma outra coisa, o sobrepeso. É alarmante o número de pessoas obesas e com sobrepeso hoje. E esse sobrepeso aumenta a pressão dentro do abdômen também. Toda pessoa obesa tem muito mais gordura dentro do abdômen. Esse aumento de peso, esse aumento de pressão dentro do abdômen é um outro fator que empurra também o estômago um pouco para cima e faz pressão para que esse refluxo aconteça. Doutor, a Ronda tem algumas perguntas aqui. Vamos lá. Doutor Carlos Saúl, eu gostaria de saber do senhor que outras doenças estariam associadas ao refluxo. Por exemplo, foi um exemplo de um ouvinte que diz, pergunta, o mau hálito pode estar associado ao refluxo? Pois é, então assim, essa é uma pergunta interessante. Em geral, halitose, mau hálito, não está associada a doenças digestivas. A grande maioria dos casos de mau hálito, quase 90%, são alterações na boca e na garganta. As pessoas têm imediatamente a fantasia que se tem mau hálito é um problema de estômago. Raramente é um problema de estômago. É mais relacionado até à língua, né, doutor? Claro, tem estudos que comprovam isso, 85%, 90% dos casos de halitose é problemas na boca, na língua, nos dentes, na garganta. Então a primeira coisa que um paciente que tem mau hálito tem que fazer, ele tem que fazer uma boa revisão com o dentista e depois uma revisão com o otorrinolaringologista. Uma vez afastada a possibilidade da halitose, se a partir daí, bom, aí nós podemos investigar. Existem algumas situações de gástricas que provocam mau hálito. Por exemplo, diabéticos que têm estômago que esvazia com muita demora, podem o alimento ficar mais tempo acumulado, provocar um pouco de mau hálito. Pacientes que têm alguma alteração de motricidade do esôfago, onde o alimento também possa ficar um pouco mais parado, pode provocar mau hálito também. E, claro, alguns alimentos, como alho, algumas outras coisas, podem transitoriamente também provocar mau hálito. Mas, em princípio, a primeira coisa a fazer no paciente com halitose é investigar boca e garganta. É o primeiro caminho a percorrer. Mais uma pergunta. Doutor Carlos Saúl, aqui pelo WhatsApp, o ouvinte ele não se identificou, mas ele disse que sofro com refluxo, cortei miolo de pão, farináceos e os refrigerantes. Às vezes ocorre com pressão psicológica. Não, exatamente isso. Os farináceos são, por assim dizer, o campeão mundial do refluxo ao pão caseiro. É mesmo? Não tem nada que provoque tanto refluxo quanto o pão caseiro. Por ser um farináceo, por ter fermento, né? E leva um tempo de digestão muito demorado. E é um campeão disso. A gente, inclusive, pede aos pacientes que têm refluxo que, principalmente a partir da tarde e à noite, utilizem muito pouco os farináceos. Então, evitar pão, pizza de massa grossa, bolos, doces, então, são outros também campeões de refluxo, né? Doutor, agora a recomendação... A alimentação saudável. Sim, a recomendação para que o paciente evite se deitar após ingerir qualquer alimento. Respeita até uma participação também, do ouvinte aqui, né, Ronda? Exatamente, isso é uma pergunta muito inteligente. É, o Gesualdo diz o seguinte, que quando deitado ou inclinado, ele sente um excesso de salivação. Ele quer saber se pode ser refluxo. Às vezes é um sinal indireto de refluxo. Então, assim, a gente orienta as pessoas que elas não deitem antes de transcorrido 2 horas e meia ou 3 horas da última refeição. Por que isso? Porque 2 horas, 2 horas e meia, até 3 horas é o tempo que o estômago precisa para desmanchar todo o alimento que nós comemos, digerir e mandar para frente. Qual que é o tempo, doutor? Pode repetir? 2 horas, varia de uma pessoa para outra, mas em média de 2 a 3 horas. 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. Então a gente pede que o paciente nunca deite depois de ter feito uma refeição, antes que tenha transcorrido 2 horas, 2 horas e meia, até 3 horas. Porque é o tempo que o estômago precisa para esvaziar. Então, as pessoas jantarem um pouco mais cedo e ter um intervalo entre a janta e depois de deitar, para não ser surpreendido. Exatamente por isso que os pacientes estão se queixando, de acordar no meio da noite sentindo o refluxo todo, aquele líquido voltando. Salivação, às vezes, é também a sensação da volta daquele alimento que o paciente tem, ou às vezes o esôfago, uma vez irritado pelo refluxo, reflexamente ele estimula com que algumas glândulas que nós temos na boca produzam saliva, porque a saliva é muito rica em bicarbonato, a saliva é muito alcalina para neutralizar aquele ácido que tem. Então a salivação, essa cialorreia que a gente chama, às vezes, também é consequência do refluxo, sem dúvida. Mais uma, Ronda. Ele até já respondeu, Bruno, que é a questão do jejum, né? O Daniel Duarte aqui pergunta ao senhor se o jejum intermitente pode ajudar a evitar o refluxo. Não, o jejum é tanto uma coisa, os excessos sempre têm que ser evitados, né? O que as pessoas têm que procurar fazer que seria o mais fisiológico, melhor? Fazer refeições com mais frequência, evitar períodos largos de refluxo, de jejum, perdão, porque as pessoas pensam, não, quando eu estou em jejum, meu estômago está vazio. Se o estômago ficasse vazio, era ótimo, mas ele não fica vazio. Sempre no período de jejum fica um pouco de ácido dentro do estômago. Isso é normal, porque esse ácido, uma vez ficando lá dentro sem alimento, esse ácido freia um pouco os mecanismos de produção de mais ácido. Quando o nosso alimento chega, ele encontra aquele ácido lá que já vai começar a atuar sobre o alimento. Nesse momento, o alimento ocupando esse ácido estimula mais produção. Então, há sempre uma demanda maior ou menor, mas sempre existe ácido dentro do estômago. Se a pessoa fica em largos períodos de jejum, quando reflui, reflui o ácido que está no estômago também. Então, também períodos prolongados de jejum têm que ser evitados. Refeições de 3 em 3 horas... seria o melhor, principalmente à custa de frutas, verduras, legumes e cereais. Tomar bastante líquido durante o dia, em torno de 1,5 a 2 litros de líquido durante o dia. Nós temos 2 pernas, as 2 pernas é para nós nos movimentarmos, combater o sedentarismo, caminhar, porque isso também ajuda a nosso movimento do tubo digestivo, a digestão e todos esses outros fenômenos. Então, sempre buscar o que é fisiológico. Não ter um peso excessivo, utilizar de alimentação o que a natureza nos oferece, com isso nós vamos estar combatendo certamente esse problema seríssimo, que é o refluxo que está crescendo. Existe uma outra situação também, que é chamada hérnia hiatal. Hérnia hiatal é uma pequena hérnia que muitas pessoas têm entre o estômago e o esôfago. É uma partezinha alta do estômago que se projeta em direção ao tórax, é uma grande causa de refluxo. Porque essa pequena hérnia, às vezes mesmo pequena, ela mantém aquela válvula da passagem do esôfago para o estômago aberta, e isso facilita com que o refluxo aconteça. Então, pessoas que têm refluxo e têm hérnia também, tem que ser vista com mais profundidade ainda para ver se não haverá necessidade da correção cirúrgica dessa hérnia. Tem a participação interessante aqui, doutor Carlos, da Cláudia Fernandes, desculpa interrompê-lo. Ela está falando que tem refluxo há muitos anos e uma tosse que vai e vem, mas nunca acaba. E dependendo do que ela come, já começa a tossir logo em seguida. E ela quer saber se essa tosse causada pelo refluxo pode ficar crônica e causar algum problema pulmonar. Não, realmente tosse seca, tosse crônica é um sintoma de refluxo, principalmente de refluxo alto. Pessoas onde aquele ácido que eu falo para vocês chega até a parte alta da garganta mesmo e provoca tosse crônica mesmo. Não é que você diz que essa tosse crônica venha a trazer um problema mais sério no futuro? Claro. Se é um processo irritativo inflamatório, pode provocar laringite de repetição e, eventualmente, aspiração desse conteúdo para dentro da árvore respiratória, provocando algum tipo de pneumonia de aspiração, alguma coisa. Mas aí já seriam casos mais severos, né? Agora, laringite de repetição, isso é uma coisa que a gente observa em pacientes que têm refluxo, e nós estamos recebendo cada vez mais pacientes encaminhados dos otorrinos e dos pneumologistas por pacientes que têm sintomatologia respiratória ou de garganta, onde eles nos pedem que a gente confirme se realmente é refluxo que está acontecendo. E nós estamos vendo cada vez mais isso. Mais uma aqui do Marcos, viu, doutor? Né, Ronda? Pode registrar. Não, eu tenho aqui um importante, até por ser um extremo. Como o doutor Carlos Saul falou de extremos, todo extremo deve ser evitado, né, doutor Saul? Sim. Tem um ouvinte que está ali, sabe o que ele diz, doutor? Ele diz que daqui para frente vai dormir com fome. É errado também, né? Também é errado, claro. Você falou que tem que esperar 2 horas. Exatamente, amigo. Não, mas se ele vai dormir com fome, exatamente aquilo que eu te disse. Ele vai dormir com ácido dentro do estômago dele também. Ele não vai se sentir bem, não vai ter uma noite tranquila. Então, se alimente mais cedo, uma alimentação mais leve à noite, né? Principalmente, eu repito, frutas, verduras, legumes, cereais. Então, evitar alimentos mais pesados, farináceos, gorduras. Porque hoje, a forma de vida que a gente está tendo hoje, por incrível que pareça, a refeição mais volumosa e mais importante de muitas pessoas é à noite. É exatamente o contrário. A nossa principal refeição deveria ser o café da manhã. E também o almoço, mas o café da manhã deveria ser a nossa principal refeição para nós estarmos prontos para enfrentar toda a do dia. O nosso tubo digestivo funciona muito melhor e muito mais ativo pela manhã e até metade da tarde. Da metade da tarde em diante, início da noite, o tubo digestivo já diminui a sua aceleração e seu movimento. E se nessa hora eu jogo dentro do estômago um volume muito grande de alimento e um alimento com uma qualidade difícil de digestão, claro que eu vou ter problemas. Então, essa mexida que nós temos que fazer, nós temos que mudar os nossos hábitos alimentares e hábitos de vida, essa mudança para o lado errado que está nos levando a ter refluxo, por exemplo, e uma série de outros problemas e outras patologias. Né? Doutor Carlos, a gente tem 2 perguntinhas e 1 minuto para cada para o senhor responder. Uma do Marcos, ele diz que tem refluxo e usa pantoprazol e percebe a dificuldade da digestão, pois o remédio diminui a acidez do suco gástrico. E ele pergunta o que fazer, ele faz uso diário. E a outra pergunta do nosso ouvinte, ela relata que tem uma filha de 2 anos e de vez em quando ela vomita todo o leite no carro quando sai de casa. Ela acredita que seja pela vibração do carro na pista. Mas será que isso também pode ser sinal de refluxo? 2 minutinhos. Tá, então começamos por essa última aí. Olha, ela vai ter que verificar com o pediatra dela, né? Pode ser refluxo sim, mas pode ser. Tem algumas crianças que são muito sensíveis exatamente ao movimento do carro. E que dá uma sensação nauseosa, um certo desequilíbrio, e isso provoca, não refluxo, provoca o vômito mesmo. E o vômito é um movimento anticristálico que joga o conteúdo do estômago para fora. Então ela vai ter que ver isso com o pediatra, até talvez fazer alguma investigação a respeito de refluxo, porque a gente tem verificado, sim, refluxo em crianças pequenas, não é uma coisa exclusiva do adulto. E o outro ouvinte que faz o uso desse pantoprazol? Pantoprazol é um da família, do omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. É um grupo de medicamentos que visam diminuir a produção de ácido estômago. Diminui mesmo, o produto diminui até em 70% a produção. Mas essa diminuição, ela não chega a prejudicar a digestão. Os alimentos, o estômago segue produzindo ácido de uma forma suficiente para fazer a digestão dos alimentos.